Por volta de 21 horas e 30 minutos deste domingo, uma colisão envolvendo três veículos deixou uma mulher ferida com gravidade, mas sem risco de morte, na entrada da rodoviária internacional de Foz do Iguaçu pela Avenida Costa e Silva. O acidente envolveu um Peugeot, um Fusion e um Voyage, todos com placas de Foz do Iguaçu. Segundo o relato de testemunhas, o Peugeot 307 cortou a frente do Fusion e foi atingido lateralmente, provocando danos consideráveis e deixando ferida a passageira do carro atingido. Sônia Maria de Souza, de 42 anos, teve ferimentos principalmente na altura da cintura, onde o impacto foi mais forte. Ela foi socorrida pelo SIAT e levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. Após o primeiro choque, o Fusion perdeu o controle e atingiu o Voyage, que estava parado aguardando a abertura do sinal na pista que sai da rua Gustavo do Brandino da Silva em direção à Avenida Costa e Silva. Nenhum dos motoristas ou outros passageiros ficaram feridos, sendo acionado o pelotão de trânsito para o registro da ocorrência. Guardas municipais orientaram o trânsito, inclusive desviando o fluxo de ônibus da rua de saída dos coletivos para Costa e Silva para outra via de acesso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.